Meu foco é ser luz pra quem vive escuridão. Vim pra ser dos sonhos a realização. Falo de fé, força que alimenta a razão. Determinação, vida não vinga sem ação. Pés no chão, sabedoria como guia. Disposição, resta a gente providencia. O que tiver que vir, vem, man. Quando trabalha, nem fica brava de quem atrapalha. Breca o corre de quem tá na batalha. Irmão, anda com fé, porque a fé não falha. Junta ou espalha, reflexão, essa é a missão. Pra quem se perdeu, ó, orientação, frustração. Pega quem tem a mente, segue, não enxerga que a vida é mais que lamentação. Decepção, que vem a gente nega, não se entrega, não destrega, pois a vida é superação. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Determinados são bem-aventurados aqueles com mente aberta aí. Coração ousado e um corpo fechado e sempre com a mão firme, sabem o que é ser único e entender o que é um time. Atitude feito a quem te fez queria. Juventude sem jeito é o que pensaria se não visse toda essa correria de música e poesia. Por isso o track é cheio todo dia. A luz do palco é uma, a do estúdio é outra. A vida anda em trilhas loucas e as chances estão soltas. Superar ações não são só ações, são mudança de pensamentos, atitudes e emoções. O que melhora a rotina de quem vai pra cima do que a vida ensina. Nem sempre anima, feito a vacina, sua cura não vai te deixar pior. O universo tem seus meios pra nos mostrar um caminho melhor.